sapatinho repetiu tal, tal. Sapatinho repetiu tal, tal. Feito de pau de amieiro, feito de pau de amieiro. Sapatinho repetiu tal, tal. Sapatinho repetiu tal, tal. Colhiu nas margens do cabo, colhiu nas margens do cabo. Sapatinho repetiu tal, tal. Sapatinho repetiu tal, tal. Por ser o pau mais verjeiro, por ser o pau mais verjeiro. Sapatinho repetiu tal, tal. Sapatinho repetiu tal, tal. Água leva regadinho, água leva regador. Enquanto rego ou não rega, vou falar para o meu amor. Vou falar para o meu amor e vou falar para o meu amor. Água leva regadinho, água leva regador. Vou falar para o meu amor. Água leva o regadinho, água leva o regador. E o sapatinho do Minho, e o sapatinho do Minho. Sapatinho repetiu tal, tal. Sapatinho repetiu tal, tal. Quem havia de aventar, quem havia de aventar. Sapatinho repetiu tal, tal. Sapatinho repetiu tal, tal. Sapatinho repetiu tal, tal. Sapatinho repetiu tal, tal. Estão à sombra e tem bagares. Estão à sombra e tem bagares. Sapatinho repetiu tal, tal. Sapatinho repetiu tal, tal. Troca para e vira ao par. Chegou ao par e parou. O ladrão do meu amor e tão depressa me deixou. Tão depressa me deixou e tão depressa me deixou. Troca para e vira ao par. Chegou ao par e parou. Me deixou e tão depressa me deixou. Troca par e vira ao par, chegou ao par e parou.